Viaja não, firma. Sente essa parada, tá ligado? 3, 1 só, CTS. É kamikaze. Enche os canecos, que os bandidos do mal quer brindar. Licor no cálice, meu decreto é viola. Bang é dos loucos, e aqui o partido tem conceito de Minas ao DF. Aqui é só os bandoleiros. Polícia, sai do pé, sai da reta, seu gambé. Não respondo mais por mim se tu amassar meu boné. BDM, minha quebra, aguerrido meu vulgo. Sou um bélico versátil que viola seu mundo. É rato cinza à vista que age na lei oculta. Tem boi impetuoso raspando o rabo com a unha. Tem gravata no tanga tolada com dólar na cueca. Tem CTS, desde um só, na cautela sem balela. Criado cão, quer fazer corteiro no meu enterro, sem chance. Porque vocês vão morrer primeiro. Seu quartel, seu código penal, seu clandestino até a morte. Gangue está bandido mal. Viola a lei que fala que desacato da cana. Viola a lei que fala que bater polícia da tranca. Viola a lei que fala que rap é apológico da cadeia. Viola a lei do juiz que tá na vida alheia. Nocivos, carrascos, hostis, incrédulos, subalternos, políticos, soldados que impõe o terror de MG a Planaltina. CTS 3 no sol, violando as leis da vida. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis. Enche os canecos, se não bastasse de vinda. Mas campare pra mim que eu não violo sozinho. Bandido mal quer brindar, bandido mal quer violar. De MG a Planaltina, nós os gangsta. Fita dominada, mas que tá na pegada. Violando as leis nas ruas de Uberaba. Não dá nada, se pá, nunca deu. Violo tudo, só não violo as leis de Deus. Não pega no back, perdinho do bom. Violo as leis, isso não me chega. Gambé pé na volta pra gente, nas mocas saindo da toca de bem com a vida. Pois eu sou perifa, sou bico, eu sou tudo que posso. Não brinco, não mosco, por isso eu violo as leis. Dá os olhos, só o ouro pra nós. Ataque não rola, tira a lombra dos boy. Violando as leis, eu faço papel de vilão. Bandido mal em ação na dramaturgia, escrito à mão. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis. Deixa que Deus olhar por mim, porque hoje eu nem sei. De sabadão pra domingo tô virado desde as 3, já são 4 da tarde. Na mira desses covardes, é uma vida pra sorrir. E quem morre vai tarde. O sol que trinca as donas vinga, puta feio, mó calor. Traz sub-zero pra mim, que minha gel esquentou. Favelado conhece a lombra desse estresse. Não vale a pena sorrir se tua vida é um trash. Se tu tem cash, as donas mexe e eles querem meu valor. Os violados de preto já tão fazendo complô. Já quer pagar de robô, só os copinhos de flor. Mas favelado te matraca, não dá mole, nego. Apologia pra quê? Se o mundo é sempre assim, vários na rua se dando, porque sujou meu jardim. Só boque, tome e acute. E eu nem tive um todinho. E quando eu quis ter um boot, mandaram a 9 pra mim. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis. Foda-se o que eles vão pensar e vão dizer de mim. Foda-se o que eles vão achar e vão fazer por mim. Foda-se as regras impostas por vocês. Foda-se, foda-se, violando as leis.